Guardião 05, 45 na região do Ultra Modo Charlie, eu sou sobre o cara. acho que é um erro de forma, a identificação foi a ladeirinha que era necessária chegada aberta ou se era no ponto da vítima. Eu acho que é o Golfo Serra, autorizado do ar de El Salvador, está em contato radar a 62 milhas para o nordeste do El Salvador, deixa para 4.500 pés, a gente não agora não está. 208, obrigado, até o retorno, em torno da Azul. Controle Salvador, muito boa tarde, é o Azul 2781 no perfil Arvoz. Sem restrições no perfil da saída Árvore. Muito grato, 2781 da Azul. Telefone da presente para o 2781 da Azul. Brasília, autorizado voo para Ásia. cabeça para 1.500. 2835, contar número 251. chama o controle de Salvador 120, decimal 8. 208, obrigado, uma boa noite. Controle Salvador, boa noite, 2099, a saída Arbor 1 Eletro, passa agora 1500 metros. 2099, contato com a barra do colagem, deparamos o voo 360, saída Arbor 1. Sentindo atenção 360, saída Arbor 1, voo 1099. Após o aeroporto, espera que aqui para a falta de metrô no 015.